Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas dessa segunda parte da Hora da Misericórdia, nós estamos em plena campanha do Sagrado Coração de Jesus. Você certamente já recebeu o jornal com uma carta minha. Padre, eu já colaborei na primeira vez, nos ajude de novo por aqueles que não farão. Se você não colaborou, colabore na campanha do Sagrado Coração de Jesus, uma campanha de oração. Então você manda seus pedidos de oração e eu coloco no altar do Senhor uma campanha de doação, onde a sua generosa contribuição, na medida do que você pode, e acredite, isso nós levamos muito a sério. Eu posso até ir para o purgatório, mas não por questões econômicas. Deus sabe com quanta responsabilidade nós administramos essas campanhas, essas doações. Tudo é usado em prol da evangelização. Campanha do Coração de Jesus. Sempre será. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Aqui quem fala é Vanessa, de Niterói. Eu sou mineira, mas moro aqui em Niterói há 3 anos. Eu era muito amargurada com a vida, por tudo que a vida acontecido comigo antes de casar. Me julgaram, me condenaram e eu guardava esse rancor no meu coração. Rancor, padre. Algo muito feio de falar, mas é rancor. Era ódio das pessoas que me julgaram. E eu tinha que fazer parte dessa família. Eu tinha que conviver com essas pessoas para agradar o meu marido. Esses anos todos, padre, sofri muito comigo mesmo. Porque eu tentava, às vezes, me aproximar e vi que tinha uma barreira muito grande. Mas a partir do momento que eu entreguei nas mãos do Senhor Jesus toda a minha vida, a minha família, os meus amigos e inimigos, as pessoas que me queriam bem, tudo mudou, Padre. É como posso dizer, o óleo e a água não se misturam, mas a proporção das bênçãos de Deus na minha vida foi algo assim, uma pedra fundamental. É isso. Hoje eu consigo conviver com todos eles e tenho amor no meu coração. Hoje, Padre, eu consegui perdoar o meu pai, que separou da minha mãe. Então, hoje, Deus me deu o dom do perdão. Eu consegui perdoar as pessoas. Hoje eu vivo muito melhor. Faço parte de um grupo de oração. Então, eu agradeço, Padre Reginaldo, que na minha casa, todos os dias, o Senhor está no meu rádio. Eu ouço o Senhor pela Rádio Catedral FM. Deus abençoe, filha. Um abraço ao povo de Niterói. Testemunho bonito, viu, filha? Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. E o texto de hoje nos leva a João 6, de 1 a 15. João 6, de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. André, irmão de Simão Pedro, disse: está ali um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Jesus tomou os pães, deu ação de graças e distribuiu. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Multiplicação dos pães. Era mais fácil compreender como um milagre que só Jesus podia realizar. Então, a fome seria saciada se Jesus voltasse e multiplicasse pães. Solução fácil, mas não é este o espírito. Jesus certamente fez a multiplicação dos pães, mas para ser um sinal de que todos nós, eu tenho 5 pães e 2 peixes, você tem, todos nós temos. E quando juntamos tudo isso, é capaz de sobrar e certamente ninguém passaria fome. Uma mensagem simples, mas algo muito difícil de viver. Viver a caridade não é fácil. Quando eu escolhi gravar essa música, não é uma música talvez muito conhecida, mas é antiga. Eu tive que tirar essa música algumas vezes da flauta, porque eu tinha esquecido a melodia. Mas ela é linda. Presta atenção na letra. A chuva no telhado é cantiga de ninar. Mas e pro pobre, meu irmão? Mas o pobre, meu irmão, 5 pães e 2 peixes. Para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como é que eu posso ser feliz? Como é que você pode ter paz? Como podemos dormir sossegado? Frio está chegando, gente. Pelo menos aqui na nossa região. Apesar que Curitiba não é critério, mas o frio está chegando. Os meus braços eu cruzei. Os Lázaros que estão às nossas portas. Eu fechei meu coração. Eu fechei meu coração. Pensa hoje, se passou por alguém que necessitava. Quando você andava na rua, você viu alguém que estava sujo, mendigando. E na hora, o que brotou no teu coração? Problema do estado, da prefeitura? Meu amor, eu recusei. É, a caridade cobre uma multidão de pecados. Talvez por isso o inimigo esteja tão feliz, porque fazemos muito pouca caridade. Abençoai, Senhor, a água. Abençoai a roupa dos enfermos. E dai-nos, Senhor, compreender a lição da multiplicação dos pães. E que sejamos prontos na caridade, desapegados para partilhar. Que a caridade cubra uma multidão de pecados, Senhor. Então nos faça caridosos. Abençoai, Senhor, a água e todos os objetos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós